Salve, salve, coelhada! Decadentes número 240. Continuando nossa sequência de lives com as grandes personalidades do América, eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre, Felipe Deleucas, Lucas Deleucas e Thales Maciel. E essa noite nosso convidado é uma pessoa que tem muita história no América, né? Seguindo a linha das personalidades que já passaram aqui, mas o Dr. Paulo Lasmar era um convidado que a gente estava esperando bastante que ele viesse aqui e aceitou nosso convite para conversar com a gente na quarta-feira. Dr. Paulo Lasmar, deixa uma boa noite. Boa noite, Jairo. Boa noite, Felipe, Lucas, Thales. E boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma honra muito grande estar aqui hoje para falar de uma grande paixão que é o América Futebol Clube. É a nossa paixão, né? Essa aí é o amor que a gente tem por esse clube, né? Sem dúvida. Doutor Lasmar, poderia começar, vou começar com a pergunta tradicional para todo começo de entrevista aqui. Como é que é a história do senhor com o América, como torcedor e depois como dirigente? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Ser americano é uma tradição familiar, não é? Eu aprendi a gostar do América graças a meu pai, Ramis Teófilo Lasmar, que já é falecido, meu tio Jorge Lasmar, também falecido, ambos foram conselheiros do América, meu tio Jorge, acho que ele foi diretor também, e eles puxaram essa paixão do pai deles, que era um libanês que veio para o Brasil, meu avô, chamado Jorge Teófilo, que também, chegando a Minas Gerais, apaixonou-se pelo América. Então é isso, eu lembro da minha infância sendo levado pelo meu pai, pelo meu tio, para assistir, de jogo menino, meninote ainda, assistir alguns treinos na Alameda. Nunca assisti um jogo na Alameda, a única lembrança que eu tenho da Alameda é esses lapsos de treinos, assim, pedaços de treinos. A minha memória com o futebol mesmo é a partir da década de 70, 71, quando o América foi campeão invicto. A partir daí sim é que eu tenho uma memória completa a respeito do América. Então, a minha formação como americano vem da tradição familiar. Mesmo meu pai bobeou, eu tenho mais dois irmãos que fugiram para o Atlético. Mas ninguém é perfeito, não é? Sempre frequentei o estádio, sempre fui nas arquibancadas, eu, meu pai, e a maioria das pessoas que estão hoje, a gente encontra no Independência. O América é realmente uma grande família, não é? As pessoas cresceram junto da gente, são todos amigos. Mas a minha posição participando da vida do América... Eu comecei como conselheiro, salvo engano, em 1999, ainda era o conselho gestor. E após isso, em 2002, terminou o conselho gestor e voltou ao presidencialismo. O presidente foi o Afonso Celso Raso. Mas antes disso, eu pulei aqui uma informação importante. Em 1986, eu tinha 23 anos de idade, 20 e poucos anos, o Afonso era presidente do América e me convidou para ser diretor do Clube da Pampulha. Eu aceitei. Essa foi a primeira vez que eu trabalhei como diretor do América. E foi uma experiência muito interessante. Eu, novo, completamente verde nas coisas. E fazia as festas, organizávamos o clube. O América, como sempre, carente de tudo, não é? Mas, no final, as coisas correram bem. Depois disso, eu me afastei e retornei em 2002, também com Afonso Celso Raso, que me convidou para ser vice-presidente jurídico do América. E, a partir daí... eu continuei direto dentro da direção do América até 2017, quando no final de 2017 eu renunciei por motivos particulares, para cuidar de escritório, etc. Foram 15 anos direto dentro do América. É uma história. Primeiro como vice-presidente jurídico até... Eu fiquei como vice-presidente jurídico do Afonso Celso Raso e do Antônio Baltazar. Aí eu participei... O primeiro conselho de gestor eu não participei e participei de dois... Conselho de gestor, desculpa, conselho de administração. E participei de dois conselhos de administração na condição de um dos membros. E, independentemente de estar ocupando cargo ou não, esses 15, 17 anos dessa transformação do América, todos nós participamos de forma muito intensa, independentemente de você estar ocupando cargos ou não. Foi uma história maravilhosa, bonita, que eu tenho muito orgulho. E tem que ter de fato, viu? Porque realmente a história que só tem no clube é uma... É um marco mesmo, né? Um monte de pessoas que passaram aqui esses dias nas entrevistas sempre citaram seu nome, sempre citaram elogiando e falando das grandes realizações, não é isso? O senhor está de parabéns realmente. Não, mas sempre foi um trabalho em equipe. Você pode ter certeza disso. A necessidade do jurídico do América, a partir de 2002, é que deu muito relevo ao trabalho que eu tive que desenvolver. Quando nós entramos Quando eu entrei como vice-presidente jurídico com o Afonso em 2002, segundo semestre, salvo engano, eu posso estar errando aí, gente, primeiro semestre, segundo semestre, mas é besteira. Eu fui, primeira coisa, como advogado, fui nos arquivos do América para procurar as pastas dos processos, a relação dos processos, a situação de cada um, quando eu me surpreendi com uma situação assim, inusitada. O América não tinha o controle de nenhum processo. E pior, o arquivo era absolutamente incompleto. Eram poucas pastas e com poucos documentos inerentes a esses processos. Então, o que eu fiz? Imediatamente, como eu tenho um escritório de advocacia, eu acionei o pessoal do escritório para eles levantarem certidões, né, do América em todas as justiças, do trabalho federal, estadual, para que a gente pudesse saber e ter em mãos, a federal, né, todo o acervo de ações em que o América estivesse litigando, seja no polo ativo ou passivo. E a partir daí, nós partimos para conseguir cópias dos processos. Terminado esse trabalho, nós conseguimos montar todo um arquivo atualizado e foi a partir daí que a gente começou efetivamente a dominar e a controlar a situação jurídica, que até então estava solta. Tinham vários escritórios terceirizados, contratados, excelentes escritórios, mas que também não recebiam honorários há muito tempo. Então o acompanhamento já não era com aquela perfeição que deveria ser. Entendo. Então, como o América não pagava, o América não cobrava. E o resultado disso foram vários processos, não é? Com problemas de falta de recurso, penhora correndo, etc. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu só quero ressalvar aqui a posição do Afonso Celso Raso, que, como advogado trabalhista, a vida inteira defendeu as cores do América no tribunal, na Justiça do Trabalho, sem cobrar absolutamente nada. Era o único setor organizado, era a parte trabalhista. A parte tributária, a parte civil, estava absolutamente desorganizada. E a partir daí é que nós pudemos constatar a enormidade, né, da dificuldade que seria tocar o América daquele momento em diante. E com certeza essa organização teve um papel fundamental para criar a estrutura que a gente tem hoje, né? Eu acho que boa parte da estrutura financeira que hoje o América tem deriva dessa organização que foi feita lá atrás, né? Sem dúvida, porque eram centenas de processos, de ações de execução de IPTU, ações trabalhistas, ações de execução fiscal, Receita Federal, INSS, Caixa Econômica Federal com Fundo de Garantia, IPTU dos municípios e todo o patrimônio imobiliário do América penhorado várias vezes, garantindo essas execuções. Era uma situação realmente dramática. Faço ideia. Deixa eu mostrar aqui. E a partir do momento que a gente conseguiu mapear e visualizar todo o problema, foi possível começar a se montar estratégias para administrar o problema e resolvê-lo a longo prazo, né? Porque era impossível resolver a curto prazo. Ah, com certeza. Tá, alguns comentários aqui, ó. A Lili Santos está aqui, grande dirigente, sempre presente na história do clube. A Lili é uma pessoa muito carinhosa e muito importante também, né? Símbolo da torcida feminina americana. Com certeza. Presença sempre no Independência, né? Zé Alves Aguiar. Boa noite, Decadentes. O Antônio Elísio. A Suzana Matos. A Marisa Grossi Gonçalves. Aí, ó, muitos convidados meus, hein? Aí, ó, tô vendo. Acho que o nosso presidente aí, né? Fez uma presença aí, ó. Tá vendo? Sérgio, tá vendo? Eu falei bem dele, hein? Se eu tivesse falado não. Tá ouvindo aí, ó. Sérgio Gandarella. Fala, Paulão. Tá, Serginho, aí, também um grande americano. Olímpio, RCBH Liberdade. É do Araújo. Companheiro do Rodo Clube. Sérgio Maia, Carlos Lacorte. Vandermon Saúde Moda tá sempre aqui com a gente, né, Vandermon? Tá, esse aí a gente é outro que a gente tá sempre vendo Independência, né? Carlos Lacorte tá aqui com a gente. Quem mais? Eu vi que o Anderson Racilano, nosso convidado da quarta-feira passada, também já mandou aqui um. Anderson, excelente. Um salve, ó. Lasmar é um dos grandes responsáveis pela abertura do Conselho para a Renovação, né? Nosso amigo Geraldo, lá de Arcos, está aí, ó, tá perguntando sobre o Planeta América, nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Chegaremos lá. William Alain, muita gente mesmo. Pessoal William Alain, conhecido como Turquinho, torcedor fanático do América. Bacana. Pessoal da Barra Una, ícone das reuniões do Conselho, Paulo Lasmar, tá aí, ó. Raquel Raso também está acompanhando a gente. Bruno Lobão, Ricardo Moura, o pessoal está aí. Ué, então, marcando presença. Os convidados estão aparecendo, hein? Você viu? Não. Muito show. Felipe, você quer fazer uma pergunta ao presidente? Quero. Até falar um pouco de uma um entrevero jurídico que a gente teve um pouco recentemente, né? Que ele está. O senhor estava na diretoria lá em 2014, né? Que teve todo aquele problema lá do caso Eduardo, onde a gente perdeu 25, recuperou um pouco depois. Perdeu 21 pontos, na verdade, né? Depois recuperamos 15, ficou com 6 e acabou fazendo. Ficamos com 6 e não subimos por um ponto, salvo engano, não foi? Isso. E assim, na época que a gente perdeu, a gente acabou perdendo jogos bobos, parece que acho que afetou também um pouco os atletas. O que você fala sobre exatamente dessa questão, né? Desse problema que teve na época. Deixa eu explicar para vocês. Eu já fui, eu voltei, né? Hoje eu sou torcedor do América, eu sou ex-dirigente. E a gente costuma cobrar muito da diretoria. E o nosso trabalho é muito fácil. E hoje eu tenho condições de avaliar isso, porque nesse período todo em que eu fui dirigente do América, era o tempo inteiro problema. Você saía dos jogos, às vezes você ia direto para reuniões para resolver problema, durante a semana até de madrugada. Então, a gente sai do campo hoje como torcedor, pega seu ingresso, compra, acabou o jogo, vai embora para casa. E a torcida, em decorrência dessa posição, e não teria outro jeito, desconhece tudo, praticamente tudo que acontece nos bastidores, no sentido das dificuldades do clube. Sempre se exigiu do América, vamos passar a década de 80, 90 e o ano 2000, quem é que nunca se lembra, todo mundo gritando, tem que profissionalizar o América, tem que profissionalizar o América. Ok, isso era, não havia controvérsia com relação a isso, mas profissionalizar como sem dinheiro? Impossível. E o descontrole financeiro era sempre grande, isso é uma tradição do América, desde que eu me conheço, desde que eu tenho... Olha, eu já vi reportagens do América da década de 40, 50, que são reuniões do conselho, vaquinhas, todo mundo se reunindo para arrumar dinheiro para o América. O América é um clube que sobreviveu até hoje sem nenhuma folga financeira, pelo contrário. E como a gestão era amadora, mas amadora não no sentido depreciativo, tá ok? Eram profissionais que tinham suas profissões e que no final do dia, uma, duas, três vezes por semana, se reuniam na sede do clube para resolver os problemas. E tinham lá dois, três, quatro funcionários que tocavam a vida administrativa do clube. E isso nunca foi suficiente para ter o controle total das coisas. Então imagina um cenário em que o salário se atrasava, faltava dinheiro para tudo, você tinha que colocar o time em campo. Então, foi em 2014 esse fato, não foi? Em 2014, a situação do América, nesse aspecto de infraestrutura, era infinitamente melhor do que na década de 90 ou no início dos anos 2000. Mas não tem comparação. O América começou a ter um mínimo de organização administrativa a partir do final do mandato do Baltazar. O conselho de administração que assumiu logo após o Baltazar já pegou um time, um clube muito bem estruturado. Lógico, cheio de carências, porque mágica não se faz. Mas pelo menos com as coisas no lugar, com visibilidade, que você conseguia saber os débitos, vencimentos, as receitas, diretorias. Mas o que aconteceu nesse caso? Isso é uma fatalidade, gente. É uma tristeza. Por exemplo, eu tenho um escritório de advocacia. Eu prezo na escolha e tenho muito cuidado na escolha que as pessoas vão... com relação às pessoas que vão trabalhar comigo. Mas isso não significa que uma não pode cometer um pequeno erro, um pequeno deslize, mas que pode causar um grande transtorno no processo. Esse rapaz, o que aconteceu lá no Departamento Técnico do América, nesse episódio do Eduardo, é que olhou-se o regulamento de competições da CBF num determinado, vamos supor, era 2013. Em 2014, o comum era o regulamento sempre se repetir. Saiu a nova versão do regulamento em que dois artigos foram alterados. Quem sabe essas informações precisas é o doutor Saliba. Mas um dos artigos alterados foi justamente esse que falava da Copa do Brasil, que não poderia julgar em mais de dois ou três clubes, e passou. E foi realmente um momento duríssimo, triste. Foi uma coisa que a vontade de todo mundo era desaparecer, pegar o chapéu e ir embora. Porque o time naquela época estava jogando muito bem. Certamente seria campeão da Série B, ou então subiria facilmente para a Série A. Já era um time competitivo, reflexo da organização do América nesses últimos anos. Vocês podem reparar, de 2010 para frente, ganhamos o Mineiro, subimos, acho que três vezes para a Série A, foi 2000, três vezes, não é isso? 15, 17... 2010, 2011? É. Foi isso, é. 3 vezes para a Série A, ganhamos uma Série B, ou seja, o América subiu de produção, seja na Série B, e estamos aprendendo a fazer a Série A, aprendendo. Porque nós passamos a vida Série C, Série B, Série C, Série B. De repente você entra para uma Série A, em que a maioria dos participantes tem uma receita que é 10 vezes maior que a sua, em que você não pode errar nas contratações, porque você não vai ter dinheiro para repor a peça. E se você, por acaso, monta um bom time, e esse time tem 2 ou 3 jogadores que se destacam logo na largada do campeonato, você ainda perde esses jogadores, porque os grandes podem vir oferecer e levar. É uma máquina de moer time, gente. A Série A, que sobe para B, que sobe da B. É muito injusto o campeonato. Mas mesmo assim, nós vimos aí a última edição nossa, que fizemos um campeonato perfeito durante 70% da disputa, não é? E depois foi um descalabro. Foram 10 partidas sem vencer e um final lamentável, né? Não subimos por muito pouco. Mas mesmo assim mostra que o Sul América subiu de patamar. Porque anteriormente ele ia para a Série A, colava na lanterna e de lá não saía, não é? A gente ficava feliz quando ele subia para 23º, 22º. Mas nesse campeonato último que a gente subiu, não. O time disputou, ficou lá em 8º, 9º, 10º, 11º, 10º. E no final mesmo, na reta final do campeonato, no final, no terço final, é que realmente rateou. E a gente sabe os motivos, erros técnicos, teimosia de técnico, etc. Mas na próxima subida, e vai ser esse ano, se Deus quiser, nós vamos conseguir a nossa tão almejada permanência na Série A. Eu trabalho com aviação, eles deviam colocar no regulamento de 2014, igual a gente faz na aviação, quando uma parte muda, tinha que vir colorido, para a gente prestar atenção, quando o manual muda de uma versão para outra. Agora, não foi só isso, a CBF deu condição de jogo para ele, vocês estão entendendo? Porque se a CBF estipulou a regra, e é ela quem faz o registro do atleta, ela deveria ter abortado a inscrição do Eduardo no momento em que o América apresentou o contrato para ser registrado. Uhum. Não. E outra coisa, a denúncia ao STJD foi feita, salvo engano, pelo Joinville. Foi. Que está sofrendo com a nossa praga até hoje, inclusive. Exatamente. Não é fácil, não. Aí o tribunal oficiou a CBF, ao departamento técnico da CBF, perguntando a situação do atleta. E a CBF respondeu dizendo que estava regular. Que coisa, hein? É para vocês verem como é que a coisa é cheia de nuances, que é um conjunto de situações que acabaram levando a essa infelicidade. Mas isso não pode acontecer nunca, né? Porque você já trabalha de centenas de pessoas, dezenas de pessoas no chão. Claro. Eu já ouvi uma lenda urbana também, aí é mais uma vez, lenda urbana, de que chegaram a oferecer para a América esse insight aí, e depois levaram para o Joinville. Você já ouviu essa história? Nunca. Isso nunca aconteceu. Quando a América foi surpreendido com a notícia de que ele estaria em situação irregular, a primeira providência foi afastar o atleta. E a minha orientação, a orientação que eu dei, porque tem um prazo prescricional, sabe? Se tem um fato irregular, salvo engano, na época era 60 dias. Se tivesse decorrido 60, 90 dias, não me lembro mais. Independentemente de ter ocorrido ou não a infração, não haveria mais punição. Então, qual foi a orientação nossa? Vamos ficar em silêncio absoluto e rezar para passar o prazo e não acontecer nada. Infelizmente, alguns dias depois, 10, 15 dias depois, o Joinville apresentou a denúncia. E a conversa que eu escutei a esse respeito é que alguém de dentro da CBF teria oferecido isso ao Joinville. Teria oferecido antes até para outros clubes. Alguns se recusaram e o Joinville teria aceitado. Essa é a conversa que a gente escuta a respeito desse caso. Nesse ano tem um caso engraçado, interessante, na verdade, não é engraçado, né? Do Icasa, que jogou o campeonato inteiro sobre a liminar, né? Que tinha entrado na justiça comum também contra a CBF. No final só foram julgar isso, depois acabou o campeonato, e como o Icasa caiu no campo, eles mantiveram os resultados também. Que se tivesse eliminado o Icasa da competição, a gente que tinha perdido pontos para ele teria sido beneficiado e ainda assim teria subido, né? Não, é um tribunal absolutamente político. Aquilo é uma vergonha, gente. Aquilo é uma vergonha. Eu tive poucas oportunidades de advogar lá no STJD pelo América. E quem olhava mais essas questões, e olha ainda, pelo América é o Saliba, não é? O Henrique Saliba, que é um excepcional advogado. E o que prevalece ali, gente, é lobby, é conversa, justiça, pouco importa. É o time mais poderoso, financeiramente, é que ganha as coisas. Que coisa triste, viu? É, isso já complicou muito na sua vida, viu? Na nossa vida aí, nós já sofremos muito com isso. Alguns comentários aqui. O Sandro Medeiros, Dr. Paulo Lasmar merece o prestígio que tem. Sandro, gente boa. Humberto Guimarães Bernardes também está aqui marcando presença. Bruno Barroca, período tenebroso. Se não fosse Baltazar e Lasmar e outros abnegados, já tinha acabado. Jorge Murta, se eu não me engano, é um Jorge americano lá do mercado, não é? É a melhor feijoada de Belo Horizonte. E é mesmo, viu? É, Jorge, tem que acabar essa pandemia para a gente aí comer uma feijoada, viu? Lilian Vidal, Paulo Lasmar, grande abraço. A Lilian é uma advogada, trabalha lá no escritório. Bacana. Ela é de Lagoa da Prata. Olha só, Paulo Afonso Alves da Silva também. Nosso ex-presidente. Pois é, olha aí, mais um ex-presidente. O Paulo Afonso, eu queria destacar, vocês são bem jovens. O Paulo Afonso foi presidente há alguns anos, na virada da década de 70, 80. E foi a pior, não, foi a pior fase do América. Nem campo para treinar a gente tinha, era um troço complicadíssimo. E se o América ficou de pé, foi graças a pessoas igual o Paulo Afonso, que na época tinha um conforto financeiro muito grande e enfiou a mão no bolso e manteve o nosso clube vivo e atuante. O Paulo Afonso é uma pessoa que merece todas as homenagens da torcida do América. E naquela época a gente tem que lembrar também Arqueiros Verdes, temos que lembrar do Zito, Alvacir, são figuras históricas que passaram para o América e que a vida inteira foram abnegados e sustentaram o clube financeiramente nos piores momentos. É, os participantes do América, nos dirigentes, né? Tudo que a gente consegue ver pelas entrevistas que a gente tem feito aqui é realmente o quanto que eles se dedicaram por esse time, né? É uma coisa impressionante a resistência. Se o América é o time da resistência, ela não é só no nível de arquibancada, mas ela é também no nível de direção e em outros pontos, né? É uma coisa impressionante, viu? Eu queria contar uma história interessante que aconteceu na época do Baltazar. Fica à vontade. Uma ideia, da situação que o Baltazar herdou. Foi uma sequência, não é? O América já vinha já com problemas financeiros há muitos anos. E os problemas só foram se acumulando. Passaram pelo conselho gestor, passaram pelo Afonso. E quando chegou no Baltazar, que o América tinha caído para a Série C, estava sem patrocínio, completamente endividado. Olha, o América, naquele momento, estava em colapso absoluto. Não tinha dinheiro para nada. Ainda bem que o Baltazar aceitou esse encargo de presidir o América, porque só ele, eu falo que ele era o doido certo no lugar certo, para fazer a gestão e conseguir equilibrar as coisas junto com vários outros, tá certo? Junto com vários outros, que eu vou citar os nomes depois, que a gente não pode ser injusto. E o América hoje ter esse equilíbrio que os nossos adversários estão começando a invejar. Ah, vou contar o caso. Num determinado momento, não havia comida e nem dinheiro para colocar na mesa dos atletas da base. O América não tinha crédito mais em supermercado, açougue, padaria. Estava devendo mais de um ano. E vocês devem estar pensando, mas por que a diretoria não pagou, não colocou dinheiro do bolso e tal? Já estava colocando para outras prioridades. Mas só que você tinha que escolher. Você tinha R$1.000 e R$20.000 para pagar no dia. Você escolhe prioridade, o resto fica para depois. E nós chegamos ao ponto de alimentação ficar para depois. Eu tenho um amigo no Rotary chamado Gilberto Rocha, ele é comerciante no Ceasa. E numa dessas reuniões do Rotary, eu comentei com ele das dificuldades, etc. E ele virou para mim e falou assim: ô Paulo, tem um programa social lá no Ceasa que eu acho que eu consigo encaixar o América. Eu falei: como é que é isso? Todo final de dia, o final de dia que eles falam lá é o início da tarde, né? Porque as compras no Ceasa, 90% acontecem a partir de 4 horas da manhã até o meio-dia. O Ceasa sai recolhendo das bancas e das lojas as frutas, legumes que sobraram. E, a partir daí, elas processam essa verdura, essas frutas, embalam a vácuo e distribuem para Belo Horizonte inteiro, para inúmeras entidades que são cadastradas nesse projeto do Ceasa. É fantástico. Eu falei: eu quero ver isso. E fui lá, 2, 3 dias depois, conhecer. Realmente era uma coisa maravilhosa, bem feita, organizado, limpo, bacana demais. O problema é que só poderiam se inscrever instituições sem fins lucrativos, isso a América é, mas de assistência, né? Asilos, creches, etc. E nós fizemos um requerimento lá para o presidente Ceasa na época, conversamos com ele e ele autorizou. A partir desse momento, todos os dias, o América tinha um Fiorino que ia no Ceasa buscar alimento e levar para os atletas do América, da base. Isso nunca mais faltou comida para o América. Isso é para vocês verem o nível de falta de dinheiro que o América chegou. Deve ter muitos dirigentes escutando hoje essa entrevista e deve estar me xingando. Por que o Paulo está falando isso? Estou falando que isso é passado e efetivamente aconteceu. E há muitos anos atrás. Então hoje a gente pode mostrar isso. E ao mesmo tempo a torcida cobrava time. Pô, se você não tem dinheiro para botar comida na mesa, como é que você vai fazer time? Chegou-se a discutir, graças a Deus foi um momento, um pesadelo rápido, de meia hora na mesa, mas chegamos a discutir para o futebol profissional continuar só com as divisões de base e retomar o futebol profissional depois. Foi colocada essa ideia na mesa, foi discutida e, graças a Deus, todo mundo rejeitou logo depois. Então era aquela história, vamos colocar em campo o time que der para colocar. E foi aquilo que aconteceu. Foi Série B do Mineiro, Série C e outras coisas. Mas era o resultado esperado. Porque não dava. A gente escolhia. Ou fazia futebol ou organizava o clube. Naquele momento, a escolha foi para o América continuar existindo. A situação já é tão dramática que nós temos que optar pela organização. Caímos para Série B, Série C, Mineiro. Paciência. Caiu, volta. E foi o que aconteceu. Alguma pergunta aí, gente? Jário, não sei se você deixou no mudo aí. Ah, é tradicional, né? Eu esqueci meu microfone no mudo, né? Já virou tradição nesse programa. Já que o senhor está falando sobre a questão da estrutura, o assunto, inclusive, hoje na TV Coelho, que está competindo com a gente hoje, né, é o Clube Empresa. E o Vandermon está levantando aqui, o assunto do Coelho hoje é Clube Empresa. Qual a sua posição a respeito? Esse assunto não é do América. Esse assunto hoje é de todo o futebol brasileiro, concorda? É muito fácil falar de Clube Empresa, mas os exemplos, eu sou a favor. Tudo que for a favor de modernizar o futebol, eu sou a favor. Eu quero deixar isso bem claro. Mas eu sou contra aventuras. Se o clube, hoje, tem 112 anos, quantos anos, gente? Foi 1912, 118 anos. É graças aos cuidados que foram tomados e ao zelo com que todos, ao longo desse tempo, cuidaram do time. Então, vamos fazer um time, um clube empresa, ok. Nós vimos aí o Figueirense recentemente, que era mencionado como exemplo de organização. O time WO na Série B, os jogadores fizeram greve porque não recebiam salário há 4 meses, salvo engano, dívidas horrorosas que o investidor criou as dívidas, abandonou o clube e largou o problema todo em cima da instituição. E outra coisa, onde que tem investidor hoje no futebol brasileiro? Está todo mundo procurando. Está todo mundo procurando. Verdade. Prometer que tem é fácil. Mas aonde que está? Essa que é a dificuldade mesmo. É. E outra coisa, eu já falei isso em reuniões do América, etc. É um projeto e é uma situação que tem que acontecer e é sem volta. Eu não tenho dúvida disso. Salvo engano, até a diretoria atual já está cuidando disso. Mas na hora que você for fechar um contrato desse com um investidor, com um parceiro, você tem que preservar o clube. Porque não adianta falar, ah, o clube e a empresa é diferente do clube social. Pergunta isso para a Justiça do Trabalho, se vale. O sujeito larga uma dívida descomunal aqui vai piorar diretamente o patrimônio do clube. Então, onde é que está o investidor? Por exemplo, vê uma pessoa querendo investir, ok, será bem-vindo. Mas vai ter que apresentar, na minha opinião, purga no valor do investimento ou dos empréstimos que ele estiver fazendo. Enquanto durar a parceria, vai ter que ter esse seguro. Se acabar a parceria e tiver um passivo muito grande, e ele não pagar, não honrar com os compromissos, o seguro cobre. Essa é apenas uma ideia. O que eu estou dizendo é o seguinte. E você não pode criar uma empresa sem ter parceiros idôneos e garantias suficientes para preservar o patrimônio e a história do clube. E é interessante que o senhor foi o primeiro nessa história toda de clube empresa que levantou essa lebre aí, viu? Bem interessante essa visão. Não, na hora que vem o dinheiro é uma maravilha, mas e o pós-dinheiro? É verdade, faz todo sentido. É um projeto, é um investimento. Quem está chegando para investir no futebol não é o apaixonado, o torcedor que corre atrás do time nas épocas boas e ruins. Ele veio para investir, é fazer negócio. Se o negócio der errado, o que faz? Vai embora e larga aí. Negócio. E o estrago vai ficar para trás. Quem é que vai se responsabilizar por isso? Verdade. Então, na hora de botar o dinheiro é aquela festa. Mas a gente tem que pensar mais adiante. Ok, o investidor tem que vir. A única forma do América também competir de igual para igual na Série A, não ficar nesse sobe e desce, é tendo realmente uma pessoa que injete dinheiro no clube. Mas não basta só injetar. Você tem que fazer uma coisa bem feita. Não é aceitar dinheiro de qualquer pessoa. Tem que ser pessoas idôneas. e com garantias para o clube. Se não for assim, o que eu posso dizer é que eu sou contra. Contra, eu quero dizer que sou a favor de se fazer a coisa da forma mais segura e garantida possível. Aventura, eu sou absolutamente contra. Eu vou aproveitar o gancho e vou colocar a pergunta do Sérgio Gandarella. Quem poderia ser o nosso Rubens Menin? Vão achar um para botar dinheiro aí. Mas é tal coisa. É exatamente isso que a gente está querendo evitar. O Rubens, ele é atleticano, né? Todo mundo sabe, está lá num projeto gigantesco com o Atlético, da construção do estádio, investindo no clube de futebol, etc. É um grande empresário. Mas é uma pessoa séria, gente. Com uma pessoa dessa, você pode fazer um clube empresa. Porque eu tenho certeza, primeiro, é uma pessoa idônea. Segundo, vai oferecer as garantias que o clube negociar. O Atlético deu muita sorte nesse aspecto, eu não tenho a menor dúvida. Porque se não tivesse o Rubens e o Ricardo Guimarães nesse momento, eu acho que a situação do Atlético seria mais ou menos igual à do Cruzeiro. Uma falta de liquidez absoluta. Agora, no América, não dá para comparar, gente, os números do América com os números do Atlético, Cruzeiro ou qualquer outro clube da Série A. As pessoas, às vezes, não fazem contas. Se você pegar as receitas do Cruzeiro declaradas no seu balanço nos últimos 3-4 exercícios, e fizer a mesma coisa com os balanços do Atlético, com os balanços do Inter, do Grêmio, do Palmeiras, do Corinthians, entraram nos cofres desses clubes, gente, mais de R$1 bilhão. Como é que, mesmo tendo recebido essa montanha de dinheiro, eles ainda estão endividados nesse patamar que a imprensa noticia? É uma coisa insana, absolutamente insana. Para vocês terem uma ideia, a gente está disputando aí o Campeonato Mineiro. O Cruzeiro está com um time, eu estou falando isso de acordo com as notícias que a gente vê no jornal, tá ok? O Cruzeiro, o time dele, ele baixou de um patamar, acho que de 14 milhões para 5, 6 milhões. O Atlético deve estar num patamar de 8 milhões, eu não sei. E o América, dentro das suas limitações, sempre com aquele time de 800 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, etc. Às vezes um pouco mais quando está na Série A. Mas o América faz isso quando ele tem uma receita anual na faixa de 20 a 30 milhões por ano. Enquanto o Atlético Cruzeiro... Em 4 anos entrou mais de 1 bi no cofre deles, do América entrou 100 milhões, 120 milhões. Eu comento que a verba é comunal. A verba rescisória do Fred é o nosso orçamento do ano. Ele pediu 30 e poucos milhões na São números absolutamente reais para o América. Então, América, por isso que eu falo, a situação nossa hoje é invejável. Porque hoje, quando o América fica apertado, você tem quem empreste para o América lá de dentro da diretoria e o. Equilibra, qualquer empresta 2 milhões, 3 milhões, equilibra a situação. O que 2, 3 milhões vai resolver para Atlético Cruzeiro? Acho que não paga nem o fornecedor de gelo deles. Nem os cartões de crédito corporativo. Com as festas, né? Mas eu quero dizer para vocês, é isso, não dá para comparar uma coisa com a outra. O América é um clube muito bom para receber investidor. Primeiro por isso, pela organização. Segundo, custo absolutamente controlado. Um passivo muito, mas muito inferior aos seus ativos, tá certo? Então, eu acho que a gente está no caminho certo, eu tenho certeza que o atual Conselho de Administração está tratando desse assunto e todos no América, essa vida toda, todas as diretorias sempre foram muito cuidadosas com as coisas do clube. Por isso que nós estamos aí até hoje apurrinhando nossos adversários, mas o nosso objetivo é muito maior do que esse, não é? É vencê-los com rotina. Com certeza, excelente. Thales, quer fazer uma pergunta ao presidente? Eu quero sim. Primeiro, boa noite, prazer ter você aqui com a gente. Igualmente. Então, com relação ao Campeonato Mineiro desse ano, surgiu a notícia que ele vai voltar, né? A minha pergunta vai sobre isso. Você acha que, primeiro, você acha que ele deve voltar mesmo? E segundo, será que já saiu a notícia até que o Vila pretende entrar aí com uma ração, um trem assim. Você acha que esse campeonato, se ele voltar realmente, você acha que ele vai terminar mesmo ou vai parar em tribunal? Como é que você vê essa situação do Campeonato Mineiro esse ano? É uma situação complexa e inesperada, não é? Ninguém deu causa a isso que aconteceu. A gente pode olhar para os dois lados. A minha opinião, eu por mim, se fosse presidente da federação, eu já teria encerrado o campeonato e declarado o América campeão. Seria a primeira coisa. Segunda opção, eu transformaria o campeonato em pontos corridos e faria as 2, 3 rodadas que faltassem. Quem chegasse na frente seria o campeão. Ponto. Seriam as 2 medidas que eu adotaria se eu fosse presidente da Federação Mineira. Eu não sou, então é só palpite. Com relação a essa questão da judicialização, realmente ela deve acontecer. Por quê? Os clubes do interior, a gente sabe que eles montam as equipes, apenas, a grande maioria, para disputar o Campeonato Mineiro. É um time que dura basicamente no primeiro semestre. Depois esses times são desmontados, os contratos dos atletas terminam, não é mesmo? Os jogadores vão embora. E foi exatamente isso que aconteceu. O Campeonato Mineiro era um campeonato para ter terminado no final de abril, princípio de maio, se não me engano, e já estava paralisado e o torneio não voltou. A maioria dos times do interior, o que aconteceu? Acabaram os contratos, os clubes não renovaram porque não tinham certeza se a disputa seria retomada e os jogadores foram embora. Quer dizer, a disputa técnica do torneio já está comprometida. Já está comprometida. Tudo bem, os que estão lá na ponta mantiveram, vão conseguir fazer, mas e os lá de baixo? Os que estão em pior situação, que estão disputando descenso para o módulo 2? A gente não pode olhar só pela prateleira de cima. Então, eu acho que a chance do campeonato prosseguir e ir parar na justiça desportiva, eu acho que são bastante grandes e razoáveis. É improvável mesmo. Lucas, você quer fazer uma pergunta ao presidente? Claro, vamos lá. Primeiramente, agradecer de novo, novamente, a presença ilustre do nosso Paulo Lasmar. Estou à disposição, Lucas. Obrigado. Seguinte, Paulo, eu queria fazer uma pergunta para você. É a primeira vez que eu dou entrevista num programa desde que eu entrei para a América, hein? Eu nunca fiz isso. Mas pelo menos é uma casa muito esclarecedora. Eu consegui escolher e fugir de todas até hoje. É sério. O máximo que eu dei foi uma entrevista para Itatiaia ou para um outro programa a respeito de situações pontuais, né? Principalmente aquela questão do Eduardo. Sei. Mas eu sempre fugi. Estou prestando um depoimento a respeito do América. Nossa, que honra. Nós é que ficamos muito honrados aí com essa presença, viu? Porque nós temos que registrar a história do senhor, viu? Porque é como a gente tem falado nos programas. Temos que ouvir, tem muito que ouvir antes de falar. Com certeza, com certeza. E, Paulo Lasmar, queria ouvir de você hoje, depois de anos já da reinauguração do Independência. Com relação ao contrato que a gente fez com o Independência, depois de anos avaliando, ele é um contrato que foi benéfico para a América, na sua visão? O contrato ele não foi benéfico, ele foi maravilhoso. Quando o Independência foi fechado, ele só estava autorizado a ter partidas de futebol para um público de 5 mil pessoas. Nós tínhamos lá um estádio com capacidade para 20 e poucas mil pessoas e o Corpo de Bombeiros, por questões de segurança e infraestrutura, só liberava o estádio para 5 mil espectadores. Todos os banheiros destruídos, entupidos. Parte elétrica com curto-circuito para todo lado. O estádio, gente, mais um ano, seria interditado completamente. Não houve manutenção do estádio, em decorrência da total falta de dinheiro do clube. Veio a oportunidade da Copa do Mundo e, com as obras do Mineirão, o Minas Gerais precisaria de um estádio alternativo. E aí surgiu a ideia da reforma do Independência. Foi a grande oportunidade. Foi uma negociação complexa. Primeiro seria através de recursos do governo federal. Aí depois o governo federal, o estado de Minas Gerais, resolveu romper o convênio com o governo federal. Devolveu para a União cerca de 2 ou 3, 4 milhões de reais que a União já tinha colocado no projeto. Isso foi no governo Anastasia. E o Anastasia assumiu efetivamente a obra. Ele falou assim, não vou concluir a obra, o estado vai fazer. Hoje nós temos um estádio moderno, já tem 8 anos que ele foi inaugurado. Foi 2012, não foi? Foi. Então, 8 anos de uso. O estado do estádio é perfeito. Todas as cadeiras, parte de iluminação, gramado, não há pichação nas paredes. Quer dizer, temos um estádio novo e bem conservado. Não gastamos um centavo para fazer manutenção. Um centavo. E ainda ganhamos uma receita em que pese ela não estar sendo paga por descumprimento das obrigações contratuais por parte do concessionário, que entrou com uma ação contra o Estado, mas isso tudo é um crédito que a América tem e que um dia, menos dias, vai entrar nos cofres da América. Então você imagina, você tem um estádio novo, seu, você não gasta um centavo de manutenção e ainda ganha dinheiro com ele. As pessoas falam, a América tem que assumir o estádio. Minha opinião, nunca. Nosso negócio não é administrar estádio. Nosso negócio é jogar futebol, fazer time de futebol. Mas tudo bem, vai voltar para a América. Ok, voltou para a América. Então vamos contratar uma empresa internacional especialista em gestão de arenas, igual o Palmeiras fez com a W Torre, né? Lá em São Paulo. Em que o que prevalece é o interesse do espetáculo. O Palmeiras tem que jogar em outro estádio quando tem shows internacionais lá no estádio toda semana. Então, tornar o negócio rentável. Então, é uma coisa complexa. Agora, eu acho que foi um grande negócio. Nós não tínhamos mais estádio. Eu acho até engraçado quando a gente escuta de vez em quando alguém falando, ah, que saudade do antigo Independência. Pelo amor de Deus, gente. Mas alguns meses ele estaria interditado. Ia morrer gente ali, eletrocutada, sei lá. Mas aí é a nostalgia da turma, né? Exato, mas tem um que fala sério. Bom, né? Por incrível que pareça, tem quem fale sério, rapaz. Tem disso mesmo. Marinho tá mandando um abraço aqui. Grande Paulinho, né? Nosso historiador, Mário César Monteiro. O Mário é um cara fora de sério. O Mário Monteiro, ele é um historiador, conhece a história e um grande escritor, né? Não, e esse aqui é presença nobre aqui no programa. E gente finíssima, um amigão que, nós, e que eu e o Decadentes nós temos aqui, né? Deixa eu fazer uma pergunta. O que o senhor está achando do time essa temporada? O que o senhor está esperando? Está entusiasmado com Copa do Brasil, Mineiro, Série B? Como é que está o seu... Como eu falei, gente, o América, cada ano, ele está melhorando e está entrando nos torneios e disputando os torneios. Você vê, o Campeonato Mineiro, quando foi paralisado, nós somos líder do campeonato, invictos. Copa do Brasil, avançamos duas etapas, não foi? Ou uma só, até agora? Duas. E empatamos o primeiro jogo da terceira, né? Exatamente. Então, isso, gente, como é importante avançar na Copa do Brasil, aqueles 2, 3, 4 milhões que entram, é o que eu falei para você. Eu acho que o Salão até ajoelha e reza para agradecer a Deus quando entra aquele dinheiro, porque é muito importante para a América. Mas prestem atenção, a América hoje está disputando os campeonatos sempre na cabeça. Reflexo de uma organização administrativa e de uma infraestrutura excepcional para a prática do esporte. Os resultados, gente, virão. É uma coisa que vem no América, esse planejamento é a longo prazo. Começou lá atrás, 2002, 2003, 2004. E nós estamos quase chegando naquele lugar que a gente sempre almejou. Porque para subir para A e permanecer na A, precisa de dinheiro, sim. Mas não é só dinheiro, a gente está vendo aí os grandes clubes que torraram bilhões e estão numa dificuldade danada, e caindo, com risco de fechar, etc. Não é só dinheiro também, não. Tem que ter organização, excelência de infraestrutura e correção na gestão do clube, e isso nós temos. É, isso aí muito fruto do trabalho de vocês, né? Felipe, quer fazer mais uma última? Eu já quero citar, anotei vários nomes aqui. Então fique à vontade. Eu falo que o América não é trabalho de um, é um trabalho conjunto, né? Tem várias impressões digitais, aí eu estou até arriscando, porque eu, ao citar nomes, certamente vou estar esquecendo de alguns. Mas eu vou arriscar ser xingado por uma minoria, mas fazer a justa homenagem para a maioria. Posso citar aqui? Fique à vontade. Ó, primeiro que eu lembrei aqui, fui anotando na caneta rapidamente, já peço desculpas se por acaso escapou algum nome aqui. Como presidentes, eu vou falar presidentes e membros do Conselho de Administração, desde quando eu me entendo como americano, tá certo? Uhum. Então, o Afonso Celso Raso, Marcos Salum, Baltazar, Alencar, Magnus, o saudoso Magnus, Paulo Afonso, Ilane Starling, Zé Flávio, Fabiano Jardim, Marco Antônio Batista, Anderson Rossilan, Euler, Teodomiro Braga, Chico Preto, Zé Ulisses, Olímpio Naves. Me lembra, tá faltando alguém aí, gente? O Dove. Alencar, você falou. Já falou, é verdade. Um americano de primeira, de proa. O Dove é mais uma renovação que está tendo aí. Batista, né? Renovação que aconteceu nesses últimos anos. Você tem o Fabiano Jardim, você tem o Marco Antônio Batista fazendo trabalho administrativo. Se o América hoje está muito organizado, graças a Marco Antônio Batista, que é um gestor genial. Além disso, ele está cuidando com carinho desses projetos do CT e outros que vocês não fazem ideia da importância do Marco Antônio para a história do América. O Fabiano Jardim é um amigo pessoal mesmo meu. Um dia eu liguei para ele e pedi os dados pessoais dele. E ele me perguntou para que é. Eu falei, não interessa, me passa aí, por favor. Eu incluí o nome dele na chapa sem ele saber. No dia seguinte eu liguei para ele, parabéns. Ele falou assim, por quê? Você virou presidente da América. E ele adorou, eu sabia que ele iria. Eu tinha muito contato com ele, ele almejava essa vontade de ser presidente. E ele também entrou e trouxe muita coisa boa. Sempre que precisou de dinheiro, ele compareceu. Um cara fantástico. O Anderson Rossilan, com sua atuação sempre no futebol e na justiça. O Euler, a mesma coisa. Teodomiro Braga, em relações institucionais. Ô, gente, e um capítulo à parte que eu queria mencionar, que a entrevista veio assim para outras perguntas. Um dia, se tiver oportunidade, eu queria contar uma história que parte lá do Afonso e chega até os dias de hoje, tá? É uma aventura. Não, vontade. A casa é sua. Não, mas é que fico preocupado com a questão de tempo. Eu, quando começo a falar, não paro, né? Não, mas pode falar, não tem problema, não. O Olímpio Naves, por exemplo, nós estávamos numa reunião no início do mandato do Baltazar e era um desespero completo. Desespero completo. Tudo penhorado, as execuções já chegando na fase final de arrematação. Nós chegamos a cancelar mais de 150 praças do Patrimônio do América. Era uma corrida contra o tempo. Eu quero citar uma pessoa também aqui que foi muito importante no América, que chama a doutora Caroline Máximo. Ela foi advogada do América, gerente do América, e o que essa moça fez operacionalmente, vocês não fazem ideia. Então, é importante a gente citar esses nomes também, porque merecem todas as homenagens. Se hoje a gente tem esse patrimônio e estamos conseguindo fazer negócios com o patrimônio, é porque tivemos essas pessoas que ajudaram bastante o América. Então, era aquela questão de penhora para cá, penhora para lá, e... Peraí, sim, só um minuto, o que que é? Gente, tá bom, parece que eu vou falar aqui. Estou dizendo que eu esqueci de dizer nomes aqui, mas eu não terminei a lista ainda, não. Eu falei dos presidentes, falta da turma que não chegou a ser presidente, mas que sempre apoiou a América também, tem muito nome importante. O Olímpio tinha acabado de entrar para a gestão do América e ficava calado nas reuniões, só escutando, para conhecer como é que era a coisa, etc. E ele só escutava eu falando assim, o oficial de justiça veio aqui hoje fazer penhora. E eu falei assim, manda penhorar o Três Barras, tira a penhora da Andradas e joga no Três Barras. O Olímpio chegou para mim e falou, seu Paulo, você já foi no Três Barras? Eu falei, passei na porta, mas nunca parei, não conheço. Mas eu fico vendo, dizem que é uma área grande, Contagem, eu vou lá ver. O Olímpio mexe com loteamentos, a família dele tem uma tradição aí de mais de 50 anos, né? De loteamentos, é um grande empresário. E tem essa visão de grandes áreas, de imóveis, de crescimento de cidade. Uma semana depois, o Olímpio aparece lá na reunião com a máquina de retrato e o olho arregalado. Falei, gente, vocês não fazem ideia do patrimônio que a América tem. Isso é brincadeira, isso é não sei o quê. A partir desse momento, se deu uma virada e nós passamos a olhar esse patrimônio que antes era mais desova de penhoras e que fatalmente nós iríamos perdê-lo mais cedo ou mais tarde para tentar recuperá-lo, sanear as dívidas, resolver os processos. Então, o Olímpio tem muita importância por ter o projeto lá em Contagem de Três Barras com a própria MRV, a questão do próprio Independência, ele ajudou muito, o clã, aquele projeto do clã, a preservação do centro de treinamento lá de... Lá, como chama? Santa Luzia. Gente, o América está muito organizado, igual eu falei, são pessoas que dedicaram seu tempo, cada um na sua área, e fizeram coisas incríveis. Por isso que não é justo estar aqui. O Paulo. Não, não é só o Paulo, foi muita gente trabalhando. Então, para eu não receber mais telefonema aqui, ó, vamos lá. Jorge Albuquerque, Jorge Lúcio, Caio Salum, Renato Salum, Alberto Salum, Ricardo e Renato Raso, desembargador Álvares Cabral, Deus Tolentino, doutor Bernardo Vaz de Mello. Então, gente, esses foram os que eu lembrei. É o que eu falei, gente, se eu esqueci alguém, desculpa. Mas a cabeça está fraca. O senhor volta em outro programa e fala os que esqueceu, não tem problema, não. Né? Eu queria estar finalizando, né? Tem tempo, tem um minuto para contar um caso muito engraçado. Tem vontade, pode contar. O América na segunda divisão do Mineiro foi jogar em Formiga. Estádio lotado lá em Formiga, era um domingo. E a diretoria do Formiga nos recebeu lá com a maior pompa, né? Fizeram um almoço pra gente. Depois do almoço, nos levaram para o estádio, reservaram um espaço para a torcida do América, botaram até garçom para comprar cerveja para a gente, vocês imaginam. E estava lá a torcida do América, lá, a vacoelhada, tinham lá uns 50, 60 pessoas do América torcendo no espaço reservado. De repente, chega umas 100 pessoas com bandeiras vermelhas, uma charanga maravilhosa, soltando foguete, faixa, xingando Formiga de tudo quanto é nome, né? Eu não entendi nada. E perguntei para o Gilberto Rocha, aquele do CEASA, que ele é de Formiga, o que era aquilo. Ele virou para mim e falou assim, essa é a torcida do maior rival do Formiga aqui da cidade. Se não me engano é Vila Nova, ou Vila só, não sei. Só que o time acabou, mas a torcida continua. Todo jogo do Formiga, segundo ele, a torcida vai no estádio para torcer contra. Vocês podem apurar isso, foi uma das coisas mais sensacionais que eu já vi na minha vida. Muito muito sensacional. Histórias da América. O senhor quer dar um último recado final para os nossos ouvintes, para os americanos que estão aí? Não, eu quero infelizmente, é tanta coisa para falar, não é? Que o programa realmente... Voa, né? Essa é uma hora, né? Mas eu, principalmente, quero agradecer a vocês pelo convite. Como eu disse, é a primeira vez que eu sento e dou uma entrevista nesses anos todos. Eu estou muito feliz. Eu olhei lá o site de vocês, não é? Estou muito bem acompanhado lá de grandes americanos que me antecederam aqui nas entrevistas. E dizer o seguinte, gente, torcedor é paixão, a gente sabe disso. Eu sou paixão também, etc. Mas quando você tem experiência de gestão, você fica mais calmo. Mas observem a evolução do América tecnicamente nos últimos anos. Nós hoje disputamos torneios. É lógico, às vezes erra nas contratações, etc. Isso é normal, ninguém tem bola de cristal. E dentro das limitações financeiras, a gente consegue fazer muito, muito. E eu não tenho dúvida, mais cedo ou mais tarde, e eu acho que vai ser bem mais cedo, o América vai subir para a Série A e nunca mais vai sair de lá. E a partir daí, nós vamos almejar outros voos, não é? Torneios internacionais e disputar o próprio campeonato. Todo mundo duvidava que nós teríamos o estádio e o shopping. Éramos gozados, fomos gozados durante anos. Hoje ninguém fala nada. Então hoje, quando a gente fala que a gente vai subir para A e vai ficar e vamos disputar torneios, vem a gozação, né? Mequinha, mequinha. Tudo bem, deixa a gente quieto, não nos enche o saco, que vocês vão tomar um susto muito grande daqui a pouco. Esse recado é para o Atlético e para o Cruzeiro. Doutor Lasmar, eu queria agradecer, em primeiro lugar, só ter aceito o convite. Tivemos mais um programa excelente e a casa é sua. Quando quiser retornar, ficaremos muito felizes. Agradecer o elogio, né, pelo trabalho que a gente tenta fazer aqui também. Não, bacana, histórico, gente. Muito obrigado. E dizer ao pessoal que quarta-feira que vem teremos mais uma entrevista da nossa sequência e torçamos para que seja tão boa quanto a de hoje, não é isso? Grande abraço a todos. Boa muito semana. Muito obrigado, viu, gente? Estou à disposição. Muito obrigado, doutor Lasmar. Um grande abraço. Boa noite, tchau. Tchau. Boa noite. Valeu, Paulo.